A verdadeira referência está aqui. DJ Júnior Monteiro, de ambas tendências, e você não para de dançar. Bora pro Chiquinho, bora pro Chiquinho, bora aquecendo, aquecendo, aquecendo. Bora José, bora José. DJ Júnior Monteiro. Começou bagulho doido. Bora José! Pólvora, pólvora! Eu quero pólvora, garoto! Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Mas antes, boa noite. A torcida do leão. Deixa lá em cima. Isso. Bate na palma da mão. A torcida do leão. Bate na palma da mão. E a torcida do Paysandu. Cadê o grito das mulheres gostosas? Joga a mão pra cima e bate na O grito das mulheres sinceras. Joga a mão pra... O grito das mulheres virgens. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. assim, me bate na palma. Bora, Vitinho! A pressão não para, garoto! Não, não, assim não. Vou fazer diferente, senão os caras falaram que vai estar copiando. Vai! É o melô do bichinho. Quando eu tava de a pé, ela gritinha marruda. Agora de 1.200, ela quer subir na garupa. Aí eu não ia falar não, mano, mas já que quer. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho... Depois que ele comprou a moto... Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Bora, Fernandinho! Bora, Fernandinho! Um, dois, três, vai! Só quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá solteiro. Só quem tá com a ponta aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá liso, joga a mãozinha pra cima aí. Quem não vai trabalhar amanhã... Peraí, peraí. Quem não vai trabalhar amanhã? Agora, quem vai trabalhar amanhã? Bora, mosqueiro! Só no comecinho! Um, dois, um, dois, três! Soca, Tiana, você ai, tá. Ai, ai, ai. Soca, Tiana, você tá dando a vinha. Soca, Tiana, você tá dando a vinha. Soca, Tiana, você tá dando a vinha. Fica de quatro, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. Fica de frente, toma de pica. Toma de pica, toma de pica. Alguém tem boleta, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. O moleque doido hoje, né? Hoje, né? Hoje, né? Hoje, né? DJ Júnior Monteiro, o representante da Ilha de Mosqueiro. Hey, amore, essa tua beleza gera like. Olha só, o jeito que dança me envolve. Quero e você vai ser minha nenê. Fica só comigo, só contigo eu vou ficar. E prometo te amar. Parceiro Renato Davidson. Vem, vem. Lá no Carananduba, garoto. Você sabe que eu te... Ele e os manos. E prometo ser sincero. Nosso romance não vai ter fim. Pode me chamar de amor. Oh my love. Ele e o Jean. Se me chama... O Lohan. Oh. A galera que respeita o mosqueiro. No Parazão. Pode crer. A galera da pelada. Pode me chamar de amor, é meu amor. Vai, rebola, rebola, rebola, vai, rebola, rebola, rebola. A mãe quis prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de manhã, esse é o DJ Paulinho. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Passei desespero deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. Novinha, safada, safada. Meu parceiro Ronaldinho! Tamo junto, meu parceiro. Tá aqui comigo. Aqui. Bola pro pai, mas novinha vai. Descendo, descendo, vai. Bola pro pai, mas novinha vai. Descendo, descendo, vai. Bola pro pai, mas novinha vai. Aí, Ronaldinho! Evoluiu! Evoluiu! Ritmo agressivo, sexy, mas evoluiu. Levantou levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Will. Pode começar desse. Vai ver seu magro, quer ver o beijo. Tá passando de mexer. Seja no Insta, no PPG. Pode começar desse. A ver o tanto, a ver jogando. Vem, abre, fecha, picadinho. Passa em mim, sensualizando. Eu dou aquela saladinha. A ver o tanto, a ver jogando. Vem, abre, fecha, picadinho. Passa em mim, sensualizando. Eu dou aquela saladinha. Júnior Monteiro, o The Number One. O The Number One de Mosqueiro. DJ Júnior Monteiro. E aí? É de cara trancada e eu já sei porquê. Mudou quando soube que é. Só não vale me abandonar, Sassá. Sabe que é nós. Sempre claro que és o meu amor. Tu me abandona, mas eu não te abandono. E não quer conversar. Antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa parte. Bora, Vitinho! Às vezes como se eu tivesse. Ele tá de boa na lagoa, tá aqui. Eu te disse que tô feliz. Aqui. Onde estou? Deixa de ciúme, foca em nós dois. Você vai me perder. Tá na hora. E as mulheres de Mosqueiro? Todo mundo. Tem um passado. Me disse qual foi o pecado. Amor, não fica bem. Curtindo o Júnior Monteiro até que enfim, né, meu brother? Uma oportunidade dessa! Tu és o namorado que eu sempre desejei. É com você os planos que eu sempre almejei. Você sabe como me cuidar. Estás aqui para me amar. Não consigo acreditar. E é só meu. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Chico. O meu nome, quando a gente fez amor, no peito vazio ficou, fingi não ouvir. Bora, Fernandinho, vai dar mole mesmo, é. Quis aceitar, tentou consertar o que fez. Ah, tá. Senti essa dor. Ele quer isso aqui, ó. Um pouco de pólvora para esquentar as... Lutei por nós dois, não vou desistir. Um pouco você de... É meu. Geladinho, canta, canta, vai. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Bora, Didi. Nunca mais vai lembrar. Bora, Dica. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Pólvora. Pólvora. Viviane Batista. É assim que se faz. Coração é de ferro. Eu com meu nome. Quando a gente fez amor, no peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Cuidado, ele vai te morder. Todos os canhões, um pouco de pólvora para esquentar as coisas. E a cabeça não para, solidão me ampara. É minha filha querendo brincar comigo. É sonho rindo da minha cara, me fazendo de otária. Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Me provocou, tudo mudou. Se prepare, é chumbo trocado. Canta, mulher! Júnior Monteiro, a referência de Mosqueiro, sempre inovando para sua satisfação. Vamos lá, Mosqueiro! Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viena. Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viena. E o Mário? Vai! Vai, vai! Pereca vem! Pouquinho, Gabriel, saúde! Vai, segura. Mas o Vitinho falou pra mim. Não, Júnior Monteiro. Eu gosto dessa aqui, Júnior. Toca essa aqui, Júnior! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa, vou virar um... Bora, meu parceiro Malisson! Sei que tu gosta. Mas o Vitinho comprou uma moto, né? Ele falou assim, essa música aqui, Júnior, tem tudo a ver comigo. Toca aí, Júnior! DJ Júnior Monteiro, bota pra cima! Olha o passinho dele aí! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. É! O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Vitinho passou bolado. Duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Geladinho passou bolado. Tchuca, pra não raspar sua grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Tava paradão do baile com a minha mãe. Vai, vai! Lua, eu tava paradão. Daqui a pouquinho, premiações para as mulheres aqui no palco central. As mulheres que dançarem melhor vai ganhar as premiações aqui pra você, mulher. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tigrela. Vai, vai, perereca, vem, vem. Vai, vai, perereca, pá, pá, na tocada lá. Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca. perereca, vai pra descadela. Foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Ó, oh, toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Vai, vai. Toma, toma, rajada. Agora toma, toma. Toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. E quem tá fim de onda hoje aí, é... Cadê o grito das mulheres solteiras? Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Prepara pra sair do chão! Pra minha casa, não, pra minha... Bora, José! Pra minha casa, não, não, não, não, não, não, não, não. Bora, José! Everybody's going to the party, have a real good time. In the desert, blowing up in the sunshine. Ai, José, deixa no escurinho, deixa no escurinho, José. Deixa no escurinho, maninho. Deixa no escurinho, pra ficar bonito. Vamos fazer um clima aqui, pai Dego, agora. Pra galera que tá curtindo hoje aqui no Fuxico, Júlio Monteiro, fazendo diferente pra galera. Escurinho, escurinho, escurinho, escurinho. Alô, basqueiro! Acende, acende, acende. Acende tudo, José. I don't know what you heard about me. But looks you can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. That I'm a motherfucking B.I.M.B. Parceiro Vandi, bora Vandi. Tá aqui comigo, babá. No dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little... Hoje, domingo, festa totalmente diferente. Cervejada, Júlio Monteiro já detonando daqui a pouquinho. Gabriel Saldi. E mais o grupo Moleque Society. Muita coisa boa pra rolar ainda, tá bom? E você é o nosso convidado todo especial pra curtir com a gente hoje. Uma festa totalmente diferente hoje. Tocando vários ritmos pra você, tá bom? O DJ que balança e sacode chegou. DJ Júnior Monteiro. Bota pra cima, meu DJ. Bora fazer assim agora, Fuxico! Só quem tá apaixonado aí, aí, aí. Meu aí, mosqueiro. É você. Tá bonito. Mas vou encontrar alguém, alguém, alguém. Você vai saber. Perdeu um grande amor. Isso é fuxico pra mim. Aí você vai saber. Perdeu um grande amor. Bora dançar. Bora dançar. Bora dançar. Você não deu. Você dançar com a sua gata. Sempre amar. Vá! Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou. Aerolanche, papá. E você vai saber. Bora, Nina! E perdeu um grande amor. Vai girando, vai girando. Bora, Vitinho. DJ Júnior Monteiro, o representante da Ilha de Mosqueiro. Já já tem meu parceiro Gabriel. Quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, DJ Júnior toca pra nós dois. Tô aqui, a canção. Tô aqui, pai. Na batida desse som. Incomparável bem. É minha filha, é. Trazendo. É o papai, é. É show. Estou feliz assim. Você faz bem pra mim. No peito nosso amor. Ao mundo vou dizer. Lembra, garoto aí! Todo mundo dança, todo mundo dança. DJ Júnior Monteiro, bota pra cima! Não posso mais, ver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você. Tão sozinha, por favor, não me deixe. Aninha, Alex, do jeitinho pra você, viu? Porque não dá mais. Pra viver só essa solidão. Chico do Farol. Aqui, Mosqueiro. Os melhores eventos é aqui no Futico. Tem que respeitar. DJ Júnior Monteiro. Alô, Renatinho. Parceiro Alex e a Janinha, a galera do Aerolanche, daqui a pouquinho, hein? Rec, rock, rec, rock. Você relembrar, garoto. Todos os canhões. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Não dá mais, eu não consigo. Vem me traz o seu sorriso. Vem me amar, ensina o nosso amor. Ele não pode ter fim assim. Onde estás? Me dê um toque. Vem me amar, eu te não me deixe esse som tocar pra mim. Com DJ Gleice e JC, DJ Eduardo vai tocar. Com o Mini Tupinambá, é o Mini Tupinambá. Você vai sentir, é o treme terra. DJ Júnior Monteiro, bota pra cima! Ela está de volta. O The Number One, na Ilha do Mosqueiro. E por que não, a gente não... Pode tocar assim, desse jeitinho, ó. Banda 007. Agarradinho agora. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Uma festa totalmente diferente. Morrer de amor pra você dançar. Chorar, chorar não vou. Júnior Monteiro! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão. Minha família Alves Celeste comigo, um abraço pra vocês com muito carinho. Somar e dividir, gramar. Bora Juninho, Ronaldinho, Marlison. Estou comandando tudo por ali, ó. Me preparei pra matéria do amor. Professor. E aí? Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, prova de amor. Bora, Vitinho! Manda, ele é 100%. Sim. 100% Júnior Monteiro. Aqui. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor. Bora, Fernandinho, qual é? Chorar, chorar não vou. Vai dar mole? Nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Bora, mosqueiro! Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português, geografia, inglês em todo. DJ Michael doido, um abraço pra você, com muito carinho. Pra matéria do DJ Leozinho Pancadão. Galera do Pancadão Prime. E o Renatinho canta, canta, canta. Oh, oh, oh, prova de amor. De Mansinho, de Mansinho, de Mansinho. Bora, Júnior Monteiro. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde é. Daquele jeitinho, Mário. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. Ai, sofrência desgraçada! Você, ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é tipo ida em volta da. E os meninos do Bala Shop. E aí? Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ah, é tu, Tetê. Vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Pra dançar, pra dançar. Um amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. E o Fernandinho? Um amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não. É hoje, pai, é hoje. Meu coração não. Se não for hoje, nunca mais. Sinto, não aguento. A verdadeira referência está aqui. DJ Júnior Monteiro, ditando as tendências. E você não para de dançar. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Pessoa morta. Larga o osso, fala pra ela. Canta assim. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. E dorme em cama separada. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço. Vitinho tá solteiro e tá cantando ali, ó. Eu tô beijando outra boca. É o hino, é o hino. Depois eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Vem, vem, vem. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. Passei o Sassalanche. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. meu coração não te pega. Grava um vídeo aí, ó. Solteiro na praia. Manda pra ela, vai. Solteiro, essa é de você. E essa aqui, José! Bora, Mário, bora, Mário, bora, Mário, bora, Mário, bora, Mário, bora, Mário. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade. E as mulheres solteiras de mosqueiro. E o detalhe, gente, hoje teremos premiações para as mulheres de Mosqueiro. As mulheres que dançarem aqui no palco do Fuxico, tá bom? Todo patrocinador aí, todo patrocínio que tem. Fátima Coelho, estética, depilação. Loja Ed Elegância, Salão Letícia e Wanderson. Esmalteria Cris também, patrocinando, tá bom? Está localizado na 16 de novembro, chapéu virado, dentro do Espaço G. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Do Bola Shopping aqui no Fuxico. Amante não quer ser amante, é uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo, sou... só no cateado. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante. Mais uma! Júnior Monteiro! Não fale mais no meu nome, não. Telefone, por favor, não pergunte por mim. Ai, José, José. Se me esquece, some. Se eu te ver de longe, viro a cara. Um pouco de pólvora. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. E o Mário? Ser assim, melhor não. Bora, Rubi. Porque eu morro de medo de te perdoar. De você e eu, que você nunca soube fazer. E eu, 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você. Vitinho se emociona. Que você nunca soube. Bora, Vitinho! 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Não fale mais no meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Meu parceiro Barnison, bora, Marinho! Aqui no Fuxico. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque eu morro de medo de te perdoar. E o forrozinho gostoso. Fala que eu tô falando mal de você. Você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Paredão no maracujá. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo. Mais uma! E aí, e aí, e aí? Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Canta, Vitinho, vai, vai, vai. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, em um minuto só. Uma vibe totalmente diferente aqui no Fuxico Domingo. Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Alô, Brunão! E aí? Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão, um péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar, agora dorme com essa. Alô, Figueiredo Gel. E a galera vai chegando pra curtir a nossa cervejada. Quem já mais uma de sucesso, papai. Por um instante, por isso. Premiação também pras mulheres, tá bom? As mulheres que dançarem aqui no palco. E premiação pra você, tá bom? Mais um negócio desse, trocaram pra ser. As mulheres solteiras de Mosqueiro. Uma aventura por uma paixão. Bora curtir! Curtir. Negócio, coração. É que você faz um negócio desse. Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Eita, bagunça! O DJ que balança e sacode chegou! DJ Júnior Monteiro! Bota pra cima, meu DJ! Bora, minha produção! DJ Júnior Monteiro! É agora! Bora, David! Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. E banda melodia. As aventuras de amor e paixão. E hoje? Eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou. Por assassar, não me abandona, garoto. Vem de volta. Se você tiver, cunhado canta, canta, canta, vai. Vai, vai, vai. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é amor, da guerra de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de Bujará para Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. Totó e Capo Sul, equipe cruel, Eric Moran. Olha, Mário, ele fugiu. Bora, Geladinho! Você pede. Quero um carinho, um abraço, me dá. E aí, aí? No meu romantismo. E eu? Não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas. Solteiro, chama, chama. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Bora, Geladinho, tu gosta dessa aqui, né? Dessa aqui, essa aqui, essa aqui. Consigo esquecer a cervejada totalmente diferente. Amor à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. Mosqueiro, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer os lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer os lábios. O amor, bora pro Chico, bora pro Chico, bora pro Chico. Joga a mãozinha pra cima. Soquinho pro céu, pro céu, pro céu, mais um! DJ Júnior Monteiro, o representante da Ilha de Mosqueiro. Todos os canhões! Entenda, eu não consigo te deixar. Amor, é tudo que eu sonhei. Que? Júnior Monteiro, o The Number One, na Ilha do Mosqueiro. Seguidores do Bala de Prata aqui comigo. DJ Gil, se te é um só tocar. Minha família Alves Celeste também. Mais cinco bocas. Pra vocês também, valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? DJ Júnior Monteiro, bota pra cima! Alô, Júnior Monteiro, não te faz de doido. Tá na hora de fazer o caqueado, meu irmão. Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você, yeah. Meu amor, a noite está fria sem você, estou sozinha nesse quarto, ficar eu não vou. Eu vou curtir o som e as marcantes rolando pra você. Venha dançar e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem... Meu parceiro Mário dá valor. Eu sei que você vem. Bora geladinho, bora geladinho. Eu vou curtir esse som. Com águia de fogo, arrasta o fofão. Com DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima.

Monteiro. Que música pai d'égua, tá, meu filhão? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Só na manha, só na manha. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em... Apaixonada por ti. Minhas noites agora são frias em ti. Se foi... DJ Júnior Monteiro. E agora passo os dias a esperar. Escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois a me amar. Volta pra mim, aonde está? DJ Júnior Monteiro! Bora, José Prime! Monteiro. DJ Júnior Monteiro. DJ Júnior Monteiro. Pra agitar geral. Sensualidade das mulheres. Cadê o grito das mulheres gostosas de Mosqueiro? Bora, minha produção! Alô, mundo! Só quem vai fazer amor gostoso aí na beira da praia hoje aí, hein? What are we supposed to do after all that we've been through? When everything that felt so right is wrong. Now that the love is gone, there is nothing left to prove. No use to deny this simple truth. Can't find the reason to keep holding on. Now that the love is gone, there is nothing left to prove. No use to deny this simple truth. Só pra aquecer pro Chico. Tem muita coisa pra rolar ainda. Gabriel Saldi e mais um Leque Society. Yeah! para Fernando, rasando os corações. E aí, Geladinho? Geladinho! José Prime! DJ Júnior Monteiro, bota pra cima! Essa aqui, ó! I feel so close to you right now. It's a force field. Sensualidade. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Bora, Mario! Your love bars down on me, surround me like a waterfall. Ser o Vitinho, olha os meninos aí comigo, no curtindo a cervejada. I feel so close to you right now.